controle Salvador, muito bom dia, Hotel 3520. 3520, bom dia, contato radar, sobe 190, sai da PUC. 190, autorizaria a Roger Aracaju? Boa coordenação. Aguardado, 3520. Bom dia, gol no 8, 1, 7, centro da Delta. No 8, 1, 7, bom dia, guarda cópia para Guarulhos, ajuste no 0, 1, 3, prepare a Armo Elefa. Armo Elefa. Ah, enquanto isso, pode voar com o Delta 3520? Ah, negativo. Saída é Pucajama ou Aracaju. Aguarde coordenação que, se for possível, ele autoriza Aracaju. Perfeito. Guardando. Bom dia, senhor, identificação. Desça 2.000 pés via mar e ajuste no 0 no 3. Reporte localizador. T520 para o Aracaju. Aracaju, 3520, obrigado. São 3520, chame Recife, 12545, alterno 12685, bom voo. 2545, 2085, obrigado, boa noite. bateria no Gol 1817? Afirmo, pronto, cópia. Pronto. Salvador Guarulhos, 360, Pesolo 21, pista 10, curva à direita, saída Arboa Elefa. Controle 1, 19.35 e o transponder é o 5517, Gol 1817. Estimativa autorizada, Guarulhos, 360, Pesolo 21, decola da 10, curva à direita, Arboa Elefa, perdão. Controle 1935, transponder 5517. Correto, chame pronto no 817. Bora. Salvador 1817, no 5, pushback acionamento. Autorizado, chama lá. Thank you. 271, autorizado final do ILS X-Way, reporte estabilizado, localizador. Autorizado final do ILS X-Way, vai reportar. Bom, vai. O horário do plano do azul. Mandou gol 1817 Felbery 133, autonomia de 4 e 5 14, alternando Galeão, para o táxi. 133, 4 horas e 5. Afirmativo. Segue de táxi em frente, parte principal, Índia Alfa, no seu ponto de espera, reporte pronto. Pode dar pronto. Está muito baixa a transmissão. Dois, clareza dois. A linha decola, 1817, variável para 3 marchas. Complete ali, chame a minha torre 118, decimal meia, bom pouso. Confirme o horário do plano novamente. Avião 31 na Guardia Copa, não tem o seu plano no meu sistema, vou chegar com a sala S. 271 da Gol, variável 3 nós, 1013, pouso autorizado, pista no zero, cheque 3. Acho que o Delva passou o externo, Gol 271, teve pouso. Gol 1817 aos 47, 1935, boa viagem. 1935. Ligou 1817, decola. 1817. Boa noite, contato radar, só 360, conforme autorizado. 360, conforme. Ligou 1817 na matéria própria, para dizer as informações. Gente. Saída autorizada foi Argor, confia. Confirma? Saída autorizada foi Argor, confia. Confirma. Ok, um livro de informação direto na rua de Elefa. Elefa. No Sol 50, táxi agora à direita, Alfa Juliette, portão 5. Que Lima, bom dia, sua identificação desse 050, vigilância na proa de TAP, aguardando a chegada amarela. Correção 050, na proa de TAP, Maré. Isso está no lugar da 050, autorizado. 050. Ou no 817, chame em Recife, 1260, Alterno 1288, bom voo. Pode confirmar a frequência primária para o voo 9897, por gentileza? 126, decimal 0. 260, voo 9897, bom dia, obrigado. No 31, é a torre voltando. E o plano foi apresentado, sabe me dizer onde foi apresentado o plano? Para Campinas? Bravo Mike Lima, está autorizado a 2.000 pés, ajuste no 0 no 3. 2.000 no 0 no 3. Vitor para Bravo Mike Lima.